Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta mais uma vez esta semana com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comuns, rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão que eu sempre falo, né? Esse papel de entrar onde as outras emissoras não vão compete exatamente à Web Rádio e às rádios comunitárias. Então estamos aqui cumprindo essa missão, ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. Isso nos dá muito prazer. E eu convido então você, nessa próxima hora, para isso. Ficarmos juntos ouvindo a música popular brasileira e relembrando bons momentos que eu tenho certeza que a música trará. Porque a música tem essa magia, né? Ela nos remete a tempos idos, bons às vezes, nem tantos outros, mas vale a pena ser lembrados, muitas vezes com saudade, às vezes com um pouco de melancolia, outras vezes, né? Mas é sempre legal, é sempre bom. No nosso programa de hoje teremos os quadros tradicionais. Então vamos saber da Denise, né, o que ela vai falar pra gente hoje no Papo Nutritivo. Denise, é com você. Olá, Marquinhos, olá, ouvintes. Hoje nós vamos reprisar o Papo Nutritivo sobre refrigerante. Vamos falar sobre as versões Light e Diet e ainda teremos a receita de refrigerante caseiro. Vale a pena ouvir de novo. Muito bem, refrigerante Light, Diet, acho tudo um gosto horroroso, né? Eu sou mais aquele comum. Aliás, eu sou sempre, a Denise briga comigo, eu estou sempre contrariando essas indicações dela. Mas eu acho horrível o gosto desse negócio Light Diet. Mas vamos ver, ela vai dar a receita também de um refrigerante caseiro. Vamos ver se é legal. Ok, então aguardemos o Papo Nutritivo daqui a pouco com a Denise Braga, nossa nutricionista do Bate-Papo Musical. Também teremos hoje o nosso Dois Tempos. Hoje vamos relembrar um dos conjuntos de maior sucesso da Jovem Guarda, Renato e seus Blue Caps. Muito bom. Para você entrar em contato com a gente para tirar dúvidas sobre nutrição, mandar sugestões aqui para o nosso Dois Tempos, fazer pedidos musicais, também mandar sua lista de 14, 15 músicas para o nosso especial do mês, é o batepapomusical1@gmail.com. Vamos abrir a parte musical do nosso encontro de hoje ouvindo uma das vozes mais bonitas que eu acho, não seresteiro, Roberto Luna. Ele vai cantar Castigo, a composição do Lupicínio Rodrigues e Alcides Gonçalves. Eu sabia que você um dia me procuraria em busca de paz, muito remorso, muita saudade. Mas afinal, o que é que lhe traz? A mulher, quando é moça e bonita, nunca acredita poder tropeçar. Quando os espelhos dão conselhos, é que procuram em quem se agarrar. E você pra mim foi uma delas, que no tempo em que eram belas viam tudo diferente do que é agora aqui. Não mais encanta, procure imitar a planta, a planta que morre de pé. E eu que agradeço por de mim ter se lembrado. Entre tanto desgraçado que em sua vida passou, homem que é homem, faz qual o cedro que perfuma o machado que o derrubou. Eu sabia que você um dia me procuraria em busca de paz. Muito remorso, muita saudade. Mas afinal, o que é? O que é que lhe traz? A mulher, quando é moça e bonita, nunca, nunca acredita poder tropeçar. Quando os espelhos lhe dão conselhos, é que procuram em quem se agarrar. E você pra mim foi uma delas que no tempo em que eram belas viam tudo diferente do que é agora, que não, não mais encanta. Procure imitar a planta, a planta que morre de pé. E eu lhe agradeço por de mim ter se lembrado, entre tanto desgraçado que em sua vida passou. Homem que é homem, faz qual o cedro que perfuma o machado que o derrubou. Ouvimos de Alcides Gonçalves e Lupicínio Rodrigues, Castigo, na, para mim, uma belíssima interpretação do Roberto Luna. Eu gosto muito dele, acho a voz dele muito bonita, a interpretação dele muito bonita. Em 1979, Benito de Paula compôs e gravou uma homenagem ao Chico Buarque, uma homenagem achei muito bonita até. E vamos então ouvir essa música, que tem como título Banda do Povo. Esse moço de olhos claros, de sorriso inteligente, sabe as coisas do meu povo. Se a gente sofre, ele sente. Esse amigo, camarada, sabe do meu paradeiro. Eu confesso, de verdade, sempre fui seu companheiro. Esse amigo, camarada, sabe do meu paradeiro. Eu confesso, de verdade, sempre fui seu companheiro. Vamos saudar o nosso poeta mais novo. We'll be right back.

bem, diz que sim. Já cansei de esperar, nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Ouvimos com Marcos Valle dele e Paulo Sérgio Valle, Samba de Verão. O Diacho, essa música é bastante interessante, né? É bem, bem humorística, assim, bem, bem humorada. E vocês vão ver, entender a letra. Sempre é um diálogo, na verdade, a letra. E o cara fala uma coisa, ele fica feliz. Só que o complemento, ele entristece. Vamos ver, vocês vão entender melhor ouvindo a canção. A música é O Diacho, canta dupla de ouro e prata. E a composição é de Irvando Luiz, Oswaldo Cruz e Miguel Ângelo. Começou a falar. Ô, Diacho! Ele viu na rua um burro. É o papai, disse a chorar. Ô, Diacho! O Lulu mordeu sua sogra. Nem sei como aconteceu. Ô, Diacho! Sua sogra deu risada. Pois o seu Lulu morreu. Ô, Diacho. Sua mulher caiu da escada. Um grande tombo, que horror. Ô, Diacho. O diabo é que na queda quebrou o televisor. Ô, Diacho. Mas não fique preocupado, já mandaram consertar. Ô, Diacho! E 18 mil cruzeiros você vai ter de pagar. Ô, Diacho! Já saiu o seu retrato nas colunas dos jornais. Ô, Diacho! Vem dizendo o seguinte: este é um ladrão a mais. Ô, Diacho! Você vai ter recompensa, já chegou a sua vez. Ô, Diacho! Seu destino é mais que certo, você vai é pro xadrez. Ô, Diacho! Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Dois tempos. Grupo formado no início dos anos 60 pelos irmãos Renato, Edson e Paulo César, jovens moradores do bairro da Piedade, no Rio de Janeiro, com o nome Bacaninhas do Rock da Piedade. O primeiro nome foi censurado e o radialista Jair de Taumaturgo sugeriu o nome definitivo, inspirado no conjunto norte-americano Gene Vincent and His Blue Caps. Tocaram em rádios e programas de televisão, como Os Brotos Comandam, da TV Rio, comandado por Carlos Imperial. Gravaram o primeiro compacto em 1962 e se notabilizaram principalmente pelas versões que faziam de músicas americanas, como Menina Linda, Até o Fim e Escândalo. Já em 1963, Edson saiu do grupo e iniciou carreira solo com o nome Ed Wilson. Foi substituído por Erasmo Carlos, que teve uma participação breve no grupo. tornaram-se um sucesso, apresentando-se no programa Jovem Guarda, em shows, festas e bailes. Renato teve composições gravadas por outros artistas, como Roberto Carlos e Leno e Lilian. O grupo era formado por Renato Barros, voz, Erasmo Carlos, substituto de Edson Barros, voz, Carlinhos, guitarra, Tony e mais tarde Gelson, bateria, Paulo César Barros, baixo e Cid, saxofone. O nosso Dois Tempos hoje focaliza o grupo Renato e seus Blue Caps. Vamos ouvir Esqueça e Perdoe, de 1965, de Getúlio Cortes, e Sem Você Não Vivo, gravação de 1981, composição Armando e Newton Baltar. Se um dia lhe disse cansei de você, feche os olhos e esqueça amor. Depois perdoa. Foi só no momento em que me aborreci. Juro, não vou mais repetir. Porque na vida só quero a ti. Que você vai me entender. Eu sei e vou ser mais feliz vivendo só por você. O que será de mim um dia se você me deixar sozinho sem seu amor? Não sei o que fazer, assim não sei viver. Eu vivo por você porque te amo demais. Só quero com você ter uma vida de paz. Você já representa muito pra mim, pra mim. Você tem que saber de tudo que sou capaz. Não deixe se levar por coisas tão desiguais. Preciso acreditar que você vai me entender. Eu sei que vou ser mais feliz vivendo só por você. Sem seu amor, não sei o que fazer. Assim não sei viver. Só por você eu faço tudo isso. Eu sem você não vivo. Sem seu amor não Este foi mais um Dois Tempos e hoje focalizamos o conjunto musical Renato e seus Blue Caps. Na semana que vem voltaremos com mais um Dois Tempos. E se você quer ver alguém focalizado aqui no nosso Dois Tempos, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Chico da Silva compôs e canta Esquadrão do Samba. É muito legal porque ele é como se estivesse apresentando os instrumentos do samba, né, que se usa no samba, que se toca no samba. Muito, muito interessante essa letra. Convido você então agora para conhecer o Esquadrão do Samba. Meu pandeiro rebate no gol e na defesa bate o tamborim. Correco, reco, a gogô, a frigideira, entregando de primeira quem disser passe pra mim. No meio campo vem a formação, um cavaquinho e um bom violão. O surdo joga na frente de rompedor, gansado, goleador, repinica, repicar. Pela direita tocando com a cuica, a torcida se agita pra ver o samba jogar. Um cavaquinho e um bom violão. E pode vir a seleção do estrangeiro, bem quente que o brasileiro já montou seu esquadrão. Sei que lá fora o meu samba não tem nome, compete, mas passa fome se gritar leva carão. Em nossa área apareceu o rock and roll, tá por aí fazendo gol, mas no bom samba não faz não. Um cavaquinho e um bom violão. O surdo joga na frente de rompedor, gansado, goleador, repinica, repicar. Pela direita tocando com a cuica, a torcida se agita pra ver o samba jogar. Gol,

Se eu pudesse no fim do caminho achar nosso barquinho e levá-lo ao mar. Ai, se eu pudesse tanta poesia. Ai, se eu pudesse sempre aquele dia. Se pudesse te buscar serena, eu juro pegaria sua mão pequena. E juntos vendo o mar, dizendo aquilo tudo, quase sem falar. Ouvimos do Roberto Menescal e do Ronaldo Buscoli com a Maísa, Ah, se eu pudesse. Bate-papo musical 1@gmail.com é o e-mail para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Envio do seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês, e ele é feito por você, ele é produzido por você. Você manda pra gente o repertório, listinha de 14 a 15 músicas, a gente então executa aqui nesse programa o seu repertório, o seu gosto musical. Bate-papo musical 1@gmail.com. Clara Nunes canta, do Vinícius de Moraes, Ai Quem Me Dera. Ai, quem me dera terminasse a espera, retornasse o canto simples e sem fim, e ouvindo o canto se chorasse tanto, que do mundo pranto se estancasse enfim. Ai, quem me dera ver morrer a fera, ver nascer o anjo, ver brotar a flor. Ai, quem me dera uma manhã feliz, quem me der uma estação de amor. Ah, se as pessoas se tornassem boas e cantassem loas e tivessem paz, e pelas ruas se abraçassem nuas, e duas a duas fossem ser casais. Ai, quem me der o som de madrigais, ver todo mundo para sempre ao fim, e a liberdade nunca ser demais, e não haver mais solidão em mim. Ai, quem me der ouvir o nunca mais, dizer que a vida vai ser sempre assim, e fim da espera ouvir na primavera alguém chamar. Ouvimos do Vinícius de Moraes, na voz da Clara Nunes, Ai Quem Me Dera. E essa canção, a letra e a melodia é lindíssima, né? Nos remete realmente a um lugar muito gostoso, muito bonito. Na sequência, vamos ouvir com Paulinho da Viola, dele, Retiro. Coisas que não desejo, mas não repare esse lado, pois meu amor é o mesmo.

Ouvimos na interpretação do Tom Jobim a canção dele, Correnteza, música que teve também diversas outras regravações também muito bonitas. Toquinho e Vinícius, A Flor da Noite, a composição também é deles, Toquinho e Vinícius. Na solidão escura do velho pelourinho, Matilde a louca mansa vivia mercando assim. Olha a flor da noite, olha a flor da noite. Seria a flor da noite a luz da estrela solitária a tremular tão pura sobre o velho pelourinho, ou o som da voz ausente da menina prostituta que mercava o seu triste descaminho. Olha a flor da noite, olha a flor da noite. Ou seria a flor da noite a face oculta atrás da aurora, por quem luta desde nunca até agora, a louca aprisionada pelos monstros do poente, e que avisa e grita alucinadamente. Olha a flor da noite, olha a flor da noite, olha a flor da noite. Ouvimos com Toquinho e Vinícius a composição deles, Flor da Noite. Né, belíssima fase ainda do Toquinho e Vinícius, né, grandes composições, belíssimos arranjos, interpretações, muito legal. Chegando agora à reta final desse nosso encontro de hoje, é onde relembramos, né, grandes canções, muitas saudades, eu tenho certeza, matamos aqui hoje. Vamos ouvir, então, fechar, como eu sempre falo, né, com Chave de Ouro, com Nana Caymmi. Ela vai cantar pra gente, de Toninho Horta e Ronaldo Bastos, Bons Amigos. Diz que vai sumir, finge não me ouvir, briga por brigar. O amor passou, o melhor passou, fala por falar. Diz que vai morrer, louca pra me ver chorar. Faz que se enganou, perto de me perdoar. Mas se o tempo muda, ela se faz mulher, vem a saudade do que a gente é, vem a vontade de estar junto e ser o caso mais antigo. Mas que bons amigos somos, muito mais que bons amigos. Diz que vai sumir, finge não me ouvir, briga por brigar. O amor passou, o melhor passou, fala por falar. Diz que vai morrer, louca pra me ver chorar. Faz que se enganou, perto de me perdoar. Mas se o tempo muda, ela se faz mulher, vem a saudade do que a gente é, vem a vontade de estar junto e ser. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a você que esteve com a gente até agora, ouvindo esse programa, esse repertório que procuramos trazer para você. Quero aproveitar esse finalzinho de programa e agradecer também as pessoas que têm enviado, né, e-mails para a gente, estimulando a gente a continuar com o programa, né, elogiando, algumas críticas nos comentários, mas todos muito bem-vindos, muito carinho, e isso é muito legal. Quero destacar aqui, a gente vai destacando ao longo dos outros programas mais alguns e-mails, mas quero destacar aqui o e-mail da Maria Aparecida, de Goiás, também o do Paulo Roberto, do Espírito Santo, Colatina, Espírito Santo, também o do Luciano, de Curitiba, né? Então todos assim, muito, são e-mails muito carinhosos. Obrigado a todos vocês. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana com mais um bate-papo musical. Quero convidá-los ainda a divulgar o nosso programa, a nossa emissora. Quero convidá-los ainda a participar pelo batepapomusical1@gmail.com com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, pelo e-mail batepapomusical1@gmail.com. E não sai daí que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. Yeah. Bye.